Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala galera, salve Vila Ângulo, meu nome é Theo Secato, esse é o Bom Demais Radio Show e bora nessa porra. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Bom, então, diria que hoje é um episódio especial, um final de temporada, nosso 14º ou 15º Bom Demais dessa vida. E eu resolvi que eu ia, na verdade, pegar a primeira temporada e a segunda temporada, e eu fiz uma certa recoleção de músicas, então esse seria um episódio, o episódio de todos os episódios do Bom Demais, num certo sentido, com algumas coisas diferentes que eu encaixei no meio, e aí eu comento, mas são coisas... Então, coisas que eu amo, coisas que eu gostei, que eu toquei, que eu gosto, e liguei elas de uma maneira... medonha, assim, como eu tenho feito nos últimos programas essa coisa mais louca, eu resolvi que eu ia pegar todos e fazer um novo programa. Então todas são repetições, a maioria são repetições, mas é tudo uma coisa nova, porque a ordem é nova, o dia é novo, o momento é novo, tudo é sempre novo, então vai ser novo. E pra começar, eu vou tocar a última música que eu toquei no primeiro programa do Bom Demais que eu fiz na Rádio TV Mundo Novo. E essa música é Root Train, do Junior Mervyn, que é um grande compositor de reggae, cantor, que compôs a música Police Scientifics, gravada pelo Clash. Então agora com vocês, Junior Mervyn com Root Train. We'll be right back. Bom, agora estávamos na Jamaica com o Di Normando, vim última música do primeiro, agora vamos para a segunda música do primeiro episódio do Bom Demais. Essa música é da banda Television, que é uma banda que eu amo muito, toquei mais de uma vez aqui, mais de uma música do Television. É, banda que tinha o Richard Hell, mas não gravou nada, e o Tover Lane, e é uma banda maravilhosa, lá de Nova York, anos 70, final dos anos 70, CBGBs, começo do punk, Stooges, Patti Smith. Esse é o contexto, contexto muito foda. É, então agora com vocês, a classiquíssima do disco Mark Mundo, Television, See No Evil. Bom, essa próxima banda agora é uma das que não esteve nos Bom Demais, porque na verdade é uma das coisas que eu conheci faz duas semanas, cara. Um amigo meu me mostrou esse disco. E essa banda é maravilhosa, na verdade. Ela me lembrou, na hora que eu escutei, assim, eu fiquei muito pensando em Tortoise, muito. E eu achei que era totalmente a cara do Tortoise, assim. E eu amei muito, e a banda chama Karate, o nome já me pegou total, e é meio jazz, meio pós rock, meio indie, meio Tortoise, mas meio Sea & Cake, porque o cara sempre canta, não é instrumental. Eu não sei, eu achei maravilhosa, ela tem uma sonoridade bem é limpa e seca, mas é louco, cara, é um som louco. Então eu vou dedicar essa música com muito carinho do meu coração ao Deep, André Deep. Deep é nóis pra caralho. O Deep vê todos os programas, é um dos grandes acompanhadores aqui do Bom Demais. É nóis, Deep, você que está aí no sítio maravilhoso, olhando as montanhas. Curta, por favor, com amor aqui do seu amigo Theo Secato, esse karatê, som do karatê. Então agora com vocês, Tow Truck do karatê. Bom Demais Radio Show. Outra banda que realmente não podia faltar aqui, que eu toquei várias músicas e que eu amo muito, e essa música é pra gente dançar um pouco e curtir a noite, vou tocar Stereolab, banda anglo-francesa, realmente já toquei várias vezes, Stereolab é maravilhoso, e agora com vocês a classiquíssima estourada do Stereolab, Miss Modular. We'll be right back. Bom Demais Radio Show. Outra música também que eu gosto muito, e eu acho que ela tem até uma certa conexão estereolábica, num certo sentido, mas pra cá, pra gente, aqui pro Brasil, é, essa música é do disco que lançou em 2020, do Thiago Nassif, que eu amei muito, e é uma música que é o Thiago, e tem o feat da Ana Frango Elétrico, que é uma grande amiga querida. Então, vamos ouvir Thiago Nassif com Voz Única, Foto Sem Calcinha, produzida por Arthur Lindsay, batidão, holodum eletrônico, com guitarras desafinadas, com barulhos, mas dá pra dançar, dá pra curtir, bora nessa porra. Um pouco animado, não sei se vocês perceberam, mas eu tô meio, ah, caralho, e eu acho que também essa música agora é uma música também que eu toquei no programa, é uma música que eu amo, é uma música do Caetano Veloso, que tem duas versões, tem uma versão classiquíssima da Gal e uma versão classiquíssima do Caetano. Eu toquei a do Caetano e eu vou tocar de novo a do Caetano, é do Álbum Branco lá do Caetano, sabe, o Álbum Branco, Caetano Veloso maravilhoso, que tem Lost in Paradise, tem Empty Boat, e tem Asa Branca, eu acho, até. Não, tem Marinheiro Só e, putz, é um puta disco esse do Caetano Veloso. Então, agora com vocês, My Little Grasshopper Airplane, com vocês, Caetano Veloso com Lost in the Paradise. My little grasshopper airplane cannot fly very high. I find you so far from my side. I'm lost in my old green life. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. A big white plastic finger surrounds my dark green hair. But it's not your unknown caress, it's not from your unknown right hand. Oh, don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. I am the sun, the darkness. My name is Green Wave Death. Salt, South America's my name. World is my name, my size. And under my name, my little grasshopper airplane cannot fly very high. Bom Demais Radio Show. Don't help me, my love, my brother. Bora enxutar o Rock and Roll aí também, acho que não podia faltar. Essa é do Caetano e essa próxima que eu vou tocar é daquele programa que eu fiz, que foi o terceiro Bom Demais, que foi só anos 60 e 70. O limite era 79 e o começo era 60, 60. Então era essa a escala de que eu podia trabalhar. E aí eu toquei essa do Caetano Veloso, que eu acho que é de 69, se eu não me engano. E aí eu vou tocar essa agora, que eu acho que é de 64, ou 63 até, que é de uma banda que era os grandes competidores com os Beatles, que acabaram ficando pra trás, mas são uma banda fodida, eu amo quase tanto quanto, sabe? É uma coisa que eu realmente amo muito, que são os Kinks. E eu vou tocar a não mais, não menos, a mais, uma das músicas mais clássicas do rock and roll e uma das músicas que mais me impressiona por ser, cara, essa música é de 63 e ela tava muito pra frente, juro. Coisas que você vê hoje em dia as pessoas fazendo, o OCs e o King Gizzard, mas mesmo a galera do punk depois, e até ela tá antes do fucking Stooges, tipo, que parecia uma coisa que era... Não tinha como tá uma coisa pesada tá antes do Stooges, mas tá, o Kinks estava fazendo já. Então essa é do primeiríssimo ou segundíssimo disco do Kinks, a clássica You Really Got Me Now. So I can't sleep at night. don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Pra seguir, né? A base e a influência seguinte, a paixão, uma das preferidinhas aqui do Bom Demais, queridinhas, mimadas. É, vou tocar uma música e uma banda que eu amo muito. Eu vou tocar Sonic Youth com Jam Runs Free. Documentário do Elvis, que chama Elvis Presley, The Searcher, o explorador, acho que no certo sentido a tradução seria isso, e eu vi, é maravilhoso, e fala sobre a vida do Elvis e como ele foi realmente entendendo e construindo a música dele, que não, na época não tinha um grande encaixe mercadológico, sendo que era o blues, R&B, country e uma música pop, que ele dizia no documentário, que pra mim ficou um pouco não claro, mas música pop, acho que naquela época era muito aqueles quartetinhos vocais careta pra caralho, assim, era um saco. E aí o Elvis chegou e arregaçou a boca do balão com muitas outras pessoas, né? Não só o Elvis, ele também foi um grande chupinhador, mas acho que o ponto do Doc é que ele era um pesquisador e não um roubador, necessariamente, porque, sabe, não era um plagiador, ele era um pesquisador. Então, bom, eu achei interessante, o Doc é super legal, então eu vou tocar a música do Elvis, que chama Mystery Train, que é uma música que eu amo muito, que eu descobri no filme Mystery Train, do Jim Jarmusch, que é um filme que um casal do Japão vai visitar Memphis, que é a cidade do Elvis, porque é fã de Elvis, e tem o Screaming Jay Hawkins, e tem o cantor do Clash, o Joe Strummer, e é um filme maravilhoso. Então agora com vocês, Elvis Presley com Mystery Train. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all. Mine. Train, train, coming round the bend. Train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. E agora, como é uma lei pétrea aqui no Bom Demais, vou ter que tocar. Toquei várias dele, toquei várias desse maldito do cacete. Eu vou tocar mais uma, porque eu amo muito. Eu vou tocar mais uma música do Lou Reed, é isso mesmo, mais uma vez. Ninguém aguenta mais, mas cara, o cara é foda. Eu achei que nessa lista o que ia bater bem ia ser She's My Best Friend, que é do Coney Island Baby, que é um disco maravilhoso. Então agora com vocês, Lou Reed com She's My Best Friend. Sure hurts to me. now chili rolls in the street. If you want to see me, well, honey, you know that I'm not around. But if you want to hear me, why don't you just turn around? I'm by the window where the light is. Just like your average dog or car, she's my best friend. She understands me when I'm feeling down, down, down, down, down, down. You know it sure hurts to be that way. That kind of fella. Let's hear one for Newspaper Joe. Newspaper Joe. He caught his hand in the dough. Caught his hand in the dough. Dropped his teeth on the floor. They said, hey now, Joe, guess that's the way the news goes. If you wanna see, it's seeing me. Well, baby, you know that I'm not around. But if you want to feel, yeah, feel me, why don't you just turn around? I'm by the window where the light is. Essa próxima música, eu acho que foi um momento também pra mim que foi marcante no Bom Demais, que foi uma descoberta, assim, de uma música que eu amo muito do Caetano, que é o Eclipse Oculto, e essa versão que eu me apaixonei pela Céu e achei que tinha tudo a ver, e que ela acertou mais do que ninguém em tocar essa música, assim, e eu toquei num Bom Demais e eu achei ela especial, então, agora com vocês, a melhor versão de Eclipse Oculto, Céu com Eclipse Oculto. Thank you. voltar. Entre o inseto e o inseticidade. Seguindo a onda tanto do Lou Reed quanto da historinha do Elvis Presley, eu vou tocar agora outras bandas favoritas e uma das músicas mais lindas, que é Straight to Hell. Essa banda é o The Clash, banda lá do final dos anos 70 também, seguiu um pouco para os anos 80 e um pouco não também. E é uma banda de punk, que é uma, eu diria que não só uma banda de punk, como é a banda mais fina que o punk já viu e já verá. Então, Clash é tudo. Então, agora com vocês, é, do disco Combat Rock, Straight to Hell to the Clash.

Agora acho que para terminar de representar toda essa classe de punks e pós-punks e bom, esse rolê todo, eu vou tocar uma classiquíssima que tinha que ser tocada também. Eu vou tocar Gang of Four, a música I Found That Incense Rare, uma classiquíssima do Gang of Four, que todo mundo conhece, que tiveram mil covers e mil coisas. Então agora Gang of Four, bora nessa porra. We'll be right back. para manter a chapação agora, começar a migrar desse nosso rock and roll para outras coisas um pouco mais esquisitas, vou tocar uma música que eu toquei também no Bom Demais Rock and Roll, que eu fiz um Bom Demais que era rock and roll, assim, bem o rock and roll que me tocava de um jeito mais lado B, assim. Então eu vou tocar, achei que essa música ia quebrar um clima aqui, ia dar uma entrada mais psicodélica, como ela bem sugere. Então eu vou tocar 13th Floor Elevators com Reverberation. Essa próxima é uma música que eu não toquei no Bom Demais, é uma das que vai rolar hoje, que eu não toquei, vai rolar algumas. Mas eu toquei músicas dessa banda e eu me deparei com essa música essa semana e, cara, eu precisava ouvir esse disco por uma coisa específica. E eu ouvi, e o disco tem 36 minutos, eu juro, eu dancei os 36 minutos que nem um louco, assim. É bom demais, não tem como dançar, é muito contagiante, juro, é um negócio assim, eu gosto de dançar, mas eu não sou um grande dançarino, assim, no sentido, nenhuma pessoa que dança muito, sabe, todas as horas, mas eu não consegui me controlar em não ficar dançando pra caralho, então eu vou tocar uma música do Kraftwerk, que tá num disco que chama Tecnopop, mas na verdade ele chama Electric Café. Aparentemente eles lançaram primeiro como Electric Café e acabou numa reissue trocando o nome, eu não entendi exatamente porquê, mas é assim. E a música chama The Telephone Call, e é uma música muito boa, realmente. Ele fala: I give you my affection and I give you my time, trying to get a connection on the telephone line. É muito bom isso, cara. E então, com vocês, Kraftwerk, com The Telephone Call. The number you have reached has been disconnected. has been disconnected. Bom demais, meu show. Outra banda também que apareceu muito aqui no Bom Demais, toquei mais de uma vez, mas ainda não toquei essa música específica, que achei que tinha que tocar essa música, para fazer a nossa dobradinha alemã. Então tem o Kraftwerk, e agora eu vou tocar mais uma vez o Can, que eu já toquei umas 3 vezes, eu amo muito. E tava faltando essa música realmente, porque o disco que essa música tá é um disco que eu gosto muito, assim. Então eu vou tocar agora Moonshake do Can. Bora nessa porra, cara. Oh, Bom, a próxima agora também é mais uma música que não está, não está nos Bom Demais, mas eu achei que tinha que incluir também, porque eu piro muito nela e tenho pirado. É, a música chama O Estrangeiro, do disco O Estrangeiro, do Caetano Veloso, que é um disco de 89 do Caetano, que quem produziu, inclusive, foi o Arthur Lindsay, que é o cara do Ambitious Lovers, e que produziu a música do Thiago Nassif, que a gente escutou aí no começo do programa, e que produziu Marisa Monte, e que fez um puta som e tocava no DNA e tocava no Lounge Lizards, e é um cara maravilhoso. E nesse disco, além de ser produzido e tocado pelo Arthur Lindsay, tem o Mark Ribot tocando, que é o guitarrista do Tom Waits e dos Cubanos Postiços, que eu também já toquei ele várias vezes aqui no programa e já falei dele. E tem o Naná Vasconcelos, que não precisa de comentários. E tem o Carlinhos Brown, que também não precisa de comentários. Então, puta disco do Caetano. Eu acho que se você tem um preconceito com os anos 80 do Caetano, realmente vale a pena rever de novo. Vale a pena ver de novo, porque é muito bom. Esse disco é muito bom, O Estrangeiro. Então agora com vocês, citando aqui o próprio Caetano, Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego, e o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. O compositor Cole Porter adorou as luzes da Baía de Guanabara. Bora nessa, O Estrangeiro, do Caetano Veloso. O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela, a Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego, Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego, e o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo bela e banguela, a Guanabara. E que se passara, passa, passará o raro pesadelo. Que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro. Eu não sonhei, a praia de Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo diesel sob meus tênis. E o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente. Um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas. A áspera luz laranja contra quase não luz, quase não púrpura. Do branco das areias e das espumas, que era tudo quanto havia então de aurora. Estão às minhas costas um velho com cabelos nas narinas. E uma menina ainda adolescente e muito linda. Não olho pra trás, mas sei de tudo. Cego às avessas, como nos sonhos, vejo o que desejo. Mas desejo ver o terno negro do velho, nem os dentes quase não púrpura da menina. Pense Serrat e pense impressionista, essa coisa da luz nos brancos, dente e onda. Mas não pense surrealista, que é outra onda. E ouço as vozes, os dois me dizem num duplo som. golpes ampliados num simclaque. É chegada a hora da reeducação de alguém, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O certo é louco, tomar eletrochoque. O certo é saber que o certo é certo. O macho adulto branco sempre no comando. E o resto ao resto, o sexo é o forte, o sexo. Reconhecer o valor necessário do ato importa. Riscar os índios, nada esperar nos peitos. E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento, sigo mais sozinho caminhando contra o vento. E entendo o centro do que estão dizendo aquele cara e aquela. É o desmascarado, singelo grito. O rei está nu, mas eu desperto porque tudo cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu. E eu vou e amo o azul, o púrpura e o amarelo. E entre o meu ir e o sol, um aro, um elo. Some may like a soft Brazilian singer. But I've given up all attempts at perfection. Essa próxima também não toquei, mas acho que deveria tocar. Eu acho essa música muito linda, uma letra pouco rebuscada, mas que fala muito, eu não sei, eu acho que é total, cara. É o Erasmo falando, um cara que tava numa geração que, num certo sentido, foi taxada como careta, né? Que galera da Jovem Guarda. E o Erasmo, eu acho que ele foi o grande rompedor um pouco dessa geração, e realmente foi um cara que estava sempre se atualizando e gosta de se atualizar de uma certa maneira com a música que está rolando no seu tempo, assim. E esse disco Carlos Erasmo, Três Pontinhos, é bom pra caralho. Bom pra caralho, eu recomendo muito você, todo mundo ouvir. E eu vou tocar uma música dele que eu amo muito, que é Gente Aberta. Então agora é Erasmo Carlos, do disco Carlos, Erasmo, Três Pontinhos, Gente Aberta. Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta. Se o amor chamar, eu vou. Pode ser muito bonito o mar, o sol e a flor, mas se não abrir comigo, não vou, não vou. As pessoas que caminham, seja lá pra onde for, é uma gente que é tão minha, que eu vou, que eu vou. Quem não tem nada com isso, veio a vida e não amou. Gente certa, gente aberta, se o amor chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu Bom, galera, e agora chegamos ao final, depois desse lindo Erasmo Carlos. E é um final de temporada, eu fico emocionado, eu não me controlo. Apesar de que vai ter mais, então também não se preocupem, vai voltar. É só um certo final, essas coisas de... É um fechamento, né? Não é um final, eu diria, é um fechamento. E essas coisas sempre me emocionam. Foi muito bom estar com vocês, galera da rádio, foi ótimo. Rádio tá vindo novo, maravilhoso. É uma coisa que me deixa muito feliz, na real, fazer esse programa, assim. Eu penso nele toda semana, eu passo muito tempo da minha vida realmente pensando sobre essas músicas e conversando com vocês e pensando em o que eu posso realmente apresentar de novo e ao mesmo tempo relembrar coisas que eu acho velhas e clássicas que podem ser que alguém não escutou e seja tocado, que nem a coisa me tocou, assim, é uma coisa que realmente me deixa muito feliz de fazer o programa. E eu vou tocar uma música especial porque, assim, o Bom Demais, ele começou com uma brincadeira no Instagram da minha banda, da Sofia Chablau, minha nova presidente, como um vídeo vlog falando sobre música, porque precisava de conteúdo e precisava de coisas, e a gente acabou que resolveu fazer um negócio. E no primeiro Bom Demais eu falei dos dois discos super importantes para a banda e também para mim. Os discos eram My Bloody Valentine, o Loveless, e o álbum branco do João Gilberto. Então o primeiro Bom Demais falou de João Gilberto e My Bloody Valentine, então eu acho que eu precisava tocar alguma coisa dessas. Então eu escolhi, com esses meus finais calmos e absurdos que eu tenho feito, eu vou tocar uma música que realmente me emociona, assim, de jeito absurdo, do álbum branco do João Gilberto, Avarandado. Cada palmeira na estrada tem uma moça recostada, uma é minha namorada, e essa estrada vai dar no mar. É nóis, galera. Bye bye, Brasil. Porra, caralho. Cada palma enluarada tem que estar quieta, parada. Qualquer canção, quase nada, vai fazer o sol levantar. Vai fazer o dia nascer, namorando a madrugada, eu e minha namorada. Vamos andando na estrada que vai dar no avarandado do amanhecer. No avarandado do amanhecer, no avarandado do amanhecer. Cada palmeira na estrada tem uma moça recostada, uma é minha namorada, e essa estrada vai dar no mar. Cada palma enluarada tem que estar quieta, parada. Qualquer canção, quase nada, vai fazer o sol levantar. Vai fazer o dia nascer, namorando a madrugada, eu e minha namorada. Vamos andando na estrada que vai dar no avarandado do amanhecer. No avarandado amanhecer, no avarandado do amanhecer. Cada palmeira na estrada tem uma moça recostada, uma é minha namorada,